alguém que sempre se preocupa e que te mande uma mensagem de bom dia, só pra saber como você está. É tão bom se encontrar na quarta-feira e ver novela. O futebol o tanto faz, tá bom pra ela. Só quer tá perto, só quer cuidar de mim. Meus amigos solteiros falam que perderam um soldado, mas na verdade eu fui baleado e tô em recuperação. Ela acertou meu coração. Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira, agora só fala de amor a noite inteira? Sabe aquele cara chato que vivia embriagado, trocou o vapor um filminho e seriado? Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira, agora só fala de amor a noite inteira? Sabe aquele cara chato que vivia embriagado? Esse cara hoje tá apaixonado. Baleado e tô em recuperação. Ela acertou meu coração. Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira, agora só fala de amor a noite inteira? Sabe aquele cara chato que vivia embriagado, trocou o vapor um filminho seriado? Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira, agora só fala de amor a noite inteira? Sabe aquele cara chato que vivia embriagado,